Já mantendo 105. O Whiskatel Eco, desça para 3.000, altímetro no 05. 3.000, ajustado 1.500, Eco. Bruno 941, desça via chegada Mari para nível 040. Via Mari para 040, 941. Bruno 754, desça via chegada Mari para nível 050. 50, chegada Mari, intenção fazer a R-Nave, Pistadeira. Cliente da R-Nave, da Bruno 754, após ITAP, autorizado voar Serra Vita 366. Itap, Serra Vita 366, desce para o 50. Completa a Mari, Bruno 754. Alô, faça São Julié de Barbudão. São Julié de Barbudão. Papango Gillette Bravo Delta, sendo identificação, reporte ponto ideal de descida. Vou indo na proa de Banff para interceptar a chegada a Banff. Estamos no ponto ideal de descida, vamos para a proa Banff, Gillette Bravo Delta. O Whiskatel Eco está autorizado a interceptar o curso localizador. Tem condições de interceptar, dá presente? Afirmativo. Gente. Dor campa vista, 3566. 3566, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre, 198, decimal 3. 283, 3566. Mantém o ponto de espera. Mantém, 6741. 3174, autorizado, pouso, pista no 0, vento 190 graus, 119. Leve, pouso, está 31974. Escuta, bom dia. 3834, reporte antes da Delta, antes da Delta. Gillette Bravo Delta. 0 de 0 Delta. Lança a linha e mantém. Seu Eco, desça para 2.000 pés, altímetro no 05, reduza para a velocidade de aproximação. 2.000, ajustado 1.500, reduzindo. No 941, desceu via chegada Mari para 3.000 pés, altímetro no 05. 941 para 3.000 via Mari, igual 941, aqui. Doa cordial, boa tarde, está 3566, uma milha e meia de cimbra no localizador. 3566, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o capacete deslocado, 1.200 metros. Cliente aguardando pista livre, 3566. Autorizado a linha e manter, preparando-se para a decolagem. A linha e manter, 6741, estará pronto. E vai começar agora a redução. Série 2221, mediano. Não, 3174, solo aos 40, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Cliente, livra à direita, chama 219, está 3174. Faz o tráfego ingresso quilo, pátio 3, pátio 1, posição 2. Cliente, após o tráfego da Azul, quilo, pátio 3, pátio 1, posição número 02. O 3834, se preferir, pode seguir em frente e ingressar na Índia para o 02. Segue em frente, então, ingresso via Índia para o 02, obrigado. Autorizado a decolagem, pistola 0, 6741. Salvador, boa tarde, o TAN 3174, livrou. Aproximação, forma o cabeceiro deslocado, 1.200 metros, aguarde pista livre. Ok, rombo número 2, sexto deslocamento, escuta o Eco, guardando pista livre. Rombo 322, qual o seu número marque, chamado em Mari? Prossegue via Alfa até antes da Juliette. Prossegue via Alfa até antes da Juliette, tá 3174. Tan 3834, ingresso Juliette, seu portão agora número 4. Gente, ingresso na Juliette, portão 4, 3834. Juliette, descida a critério do comandante, tem tráfego conhecido a reportar na região, chama a Rádio Conquista para ter tráfego local em 1313. 941, desceu para 2000 pés, altímetro no 095, reporte estabilizado no curso localizador. 2015, reportará 194. Controle Salvador, boa, Abjet 6741, decolado, só escuta. Abjet 6741, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída da EL. 340, a saída da EL 6741. Bono 600, autorizado a chegada Mari, desce ao 180. 954, a passar ETAP, a plano Serra Lins 368, desce 10x40. A 3 mil pés, Bruno 754, na proa do Serra Vita 368. 3 mil pés, mini 15. Firmo, Bruno 015. Obrigado. Controle, autorizaria a proa de Dael, alguma proa direto para a aerovia, para o 6741? 392, telefone 2-7-9-1. E a mantém o perfil da saída. Obrigado. 3566, solo 843, livre à direita, chame solo 121.9. Direita, 1293, 566. Usuário 6, boa tarde. Estacionamento aguarde para o táxi, guardião caça 206. 3566, livrou, 110. 3566, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 1, 3566. Tutan 3174, ingressa Índia, portão 2. Ingressa Índia, portão 2, 3174, portão. CF4, reduza para 1809. Sou 06, podia confirmar piloto, comando, POB e destino. No 754, autorizado voar na proa do Serra Vito 366, descer para 2500 pés, reposto na final do R9. Quem vai voar na 3BS, Serra Vito 366, autorizado R9. Retorna para Salvador. 7. Azul 4061, na escuta. Afirmo. Após pouso do beat, autorizado a alinhar e manter se preparando para a decolagem. Após o beat alinhar e mantém, prepara. Azul 4061. Estabilizado, vão 941. Chega na Mali, desceu 1. Chega no 941, torre no 8, decimal 3. 23, boa tarde. Ô, Juliette Bravo Delta atingindo, 0620. Juliette Bravo Delta, voando na proa de Bonf, autorizado após Bonf, descer via chegada para nível 0. 3 mil pés, altímetro no 0 no 5. Ah, obrigado. Escuta o Whisky, Hotel Eco, solo 47, livre à direita, chame solo 121.9. Livre à direita, solo 219, Whisky Eco. O MGS 741, chame centro Recife, 128.8, alterno no 33.25. Vai ter no 401. Recife agora 288-3335-6741. No 3325, alternada. 2525, 6741. Controle Salvador. Boa tarde, Gol 924, centro da November. Seu eco, prossiga, confirme o local de destino. Vai pro pátio da geral, pátio 3, livrou na Golf. Tô confirmando, é o pátio 3? Afirmativo. Você está autorizado a prosseguir em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, o Whisky Hotel Eco. Alfa Kilo, Pátio 3, Eco. Nós, cabeceira deslocada 1.200 metros, autorizado pouso pistão no zero. É, livre pouso, pistola zero, deslocado em 1.200 metros, Gol 941. Sul 4061, decolou os 47 me controle, 119 decimal 8. Controle 198, azul 4061. Caça 206, autorizado táxi, aporte ingresso, pista no 7. Acionamento conforme notificação. Meu destino do hotel Limatango? Camaçari. Baixo travado, velocidade reduzida. É um sobrevoo sobre Itaparica. Sim, a gente confirme o horário, fazer uma notificação. Tem uma DLA agora, senhor, que tá valendo. O horário foi ao 20. Sim, a gente 1520, minuto para cópia, até Limatango. Até Limatango. Da 3660, controle 198. Controle Salvador, é o TAN 3660, atingiu Mateo no 50, 27 milhas de maré, informação ótima. TAN 3660, aciona identificação, autorizado chegada a mare, desse mantém a nível 060. 0620, autorizado no perfil da mare, TAN 3660. Bravo, Bravo, Doc. Chama Brasília, 1-2-4-2-5-2-6. Como tráfego, confirme. Do Axé, que está restrito, decola com Proa Norte e Setor Oeste, confirma. A gente aguarda coordenação até Limatango. Hotel Limatango. 10686, Júlio César. Gente, chame controle 119.8. Vetoração, curva esquerda, proa 200, seu limite é o curso do localizador. Desça para 2000 pés, QNH 10, 15, Juliette, Bravo Delta. 15 para 200, limite é o localizador, está 2000 pés, o Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, mantenha a presente velocidade. Mantenha a presente velocidade. Qual a velocidade de casa, Juliette, Bravo Delta? 80. Confirme? 89. Gol 180 nós, entendido, 180 nós. Brasil. Gol no 924, informe de cada. 250, 240 nós, o 924. Gol no 924, reduz a velocidade para 210 nós, gol no 924. 210 nós, 924. Controle Salvador, bom dia, gol no 600, informação novembro. 1600, aciona identificação, autorizado chegada a mare, desse mantém a nível 070, reduz a velocidade para 250 nós. Estamos mantendo 250 nós, na mare, descendo para o 070, voo no 600. Controle caçador 06, corredor axé, 500 pés até os 7 conversões na sua escuta. Caçador 06, mantém a linha do litoral na minha escuta constante. 06. Está tendo um posto seguro, 1 no 6, 1 no 8. Taparica, transporte 0170, torre 1993, hotel Matango. A sua seguida descida? 209. Beta 1401, aciona identificação, autorizado chegada a MAN. Desça e mantenha nível 080, a Beta 1401. Autorizado pelo centro Recife até o 070, tá? Gente, inicialmente mantém a nível 070, Baetel no 401. Nós somos a 42 milhas já. E para sua informação, esse avião está pressurizado. A razão máxima de descida para a gente seria de 500 pés, ok? Acionamento. É baixo para o táxi. Juliette, Bravo Delta, completo curva esquerda, proa 180, seu limite continua o mesmo, curso localizador. 180, Juliette, Bravo Delta. 1924, reduz a velocidade para 1970 nós, informo que é número 2 na aproximação. 1970 nós, reduzindo a 924. E Salvador. Cruzar 230, reassume a aproximação. Pode continuar a descida ao 924? Voo no 924, desça para nível 040, vetoração para sequenciamento, voa direita, proa 140, seu limite é o curso do localizador. Direita, 140, limite é o localizador no 924. 3258, boa tarde. Autorizar 3 mil pés, voo no 924, quer negar 10 no 5. Confirma o 924? Um gol no 924, reautorizado 3 mil pés, quem negar 10, 15. 3 mil no 0, no 5, no 924, obrigado. 9 igual no 754. 40. 40, 040, autorizado até 3660. Mas o 4061, chama agora Centro Recife 1288, alternio 3325. 288, 3325, boa. Taxi feito, reportará Antônio Julieta, gol 1754. Controle, vai até o 401. Estamos agora a 34 milhas, senhora. Estamos solicitando descida. Aberto é 1401. Autorizado nível 050. Então, isso é o 050. Vai até o 401. O número 600, reautorizado nível 060. 060, gol no 600. 600, informe de cada. 2509. Gol no 648, autorizado de ela. Papatango Juliette, Bravo Delta, para o localizador, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Proa 130, Juliette, Bravo Delta, curva estabilizado. Olá, professor, gol no 924. Confirme gol 924. Localizador. Sim, se mantém a minha escuta, gol 924. 924, vai manter 3 mil? Sim, inicialmente mantém a 3 mil pés, gol no 924. 924. Controle Salvador, é Matango, Hotel Matango. Matango, Hotel e Matango, prossiga. Matango, Matango, Hotel de Salvador, está descendo a Camaçari, vai fazer um sobrevoo sobre Caparica. Papatango Hotel Lima Tango, mantenha o corredor forte, 500 pés, reporte na vertical de buraquinhos Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango decolou, descendo Camaçari, mas não sobrevoou em Itaparica, está decolando, está com proa norte. Sim, se mantenha setor norte Hotel Lima Tango, reporte visual com o campo de pouso, evite setor de aproximação. Hotel Lima Tango, está indo, vai fazer um sobrevoo sobre Itaparica. Cliente. Estabilizado, já passou o estéreo, está com o tempo baixado e travado. Tem Juliette Bravo Delta, torre agora 1-1-8-3. Bravo Delta. Bom, no 924, desça para 2 mil pés, mantém a minha escuta. 2 mil na sua escuta, 924. Controle ao gol 697, informação novembro. Aberta é 1401, vetoração para sequenciamento. Curva direita, proa 190. Seu limite é a magnética 070 de Simbra. Desça para nível 040, aberta é 1401. Sim, a direita 190, limite magnética 070 de Simbra. Está seguindo para 040, 01. Na 3660, desse mantenha 3 mil pés, quem negar no 0 no 5. 3000-1095-3660. Controle ao gol 697, boa tarde. Azul. Gol no 697, aciona a identificação, autorizada a chegada bom, se desse mantenha nível 070. Desficou 070, 697. Gol no 600, desse. pista e mantenha nível 040. 040, voo no 600. TAM 3660, desça para 3000 pés, QNH 1015. Afirmativo, já foi autorizado 3000 no 015, 3660. ONU 924, completo final ILS, tem um glide, tu e ONU no 8 decimal 3. 23 ou 924? TAM 3929. E Salvador, gol 1924, boa tarde. Gol 1924, boa tarde, continua a aproximação, reporte 4 milhas. Olha só, reporte 4 milhas, cabeceira 1-0, tem pouso baixado travado, informo cabeceira deslocada 1.200 metros. Ciente, vai reportar 4 milhas para cabeceira 1924. 000 pés, eu tenho 3660. 1600, reautorizar 3000 pés, quem negar 1015, reduz a velocidade para 1809, gol no 600. Reduzindo para 1809, autorizar 3.015, gol no 600. 3741, permanece vigilante, mantém 340, reposta aí. Tigino 0401? 12425. Gol no 697, reautorizado, descida nível 050. 050, 697. Mantenha nível 040, abaixo até 1401. Pelo. ONU 924, confirme se trem de pouso baixado e travado. Baixado e travado, 924. ONU 924, tráfico avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 180 graus, 11 nós. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. Sente livre pouso, 10, gol, ONU 924. Uma 3660, informe de cada. Agora passa o nono 70 reduzindo, tá? 3660. Sente, gol no 600, reduz a velocidade para 1.709. 1.709, gol no 600. Então, 1401, curva esquerda pro 1.00. Completando esquerda 1.00, 01. Beta 1401, no seu limite radial 260 de Salvador. Limite radial 260 de Salvador. Então 3660, número 2. Para aproximação, o tráfego que o precede está a 6 milhas à sua frente, mantendo 1.300 pés, é um Boeing da Gol. Tem macio, sente, está no localizador, está 3660. Gente, completo sinal ILS, tem um Glide, Torre 1 no 8 decimal 3, está 3660. Torre 1183, 3660. ONU 600, desça para 2000 pés, autorizado ILS, tem um Glide, reporte estabilizado. Desça para 2000, autorizado ILS, será estabilizado, ONU 600. Torre Salvador, boa tarde, Altan 3660, estabilizado no LS, sem glide, visual com capa. 3660, tráfego avistado, continua a aproximação, forma cabeceira deslocada, 1.200 metros, aguarde pista livre. Afirmativo, centro da cabeceira deslocada, aguardando pista livre, Altan 3660. ONU 697, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, seu limite radial 280 de Salvador. Direita 240, limite 280, gol 697. Aberta é 1401, curva à esquerda para o A075, desça para 3000 pés, quem negar 1015, reporte estabilizado. Esquerda 075, descendo para 3000. ONU 697, reautorizado nível 040. 040, 697. autorizado 110. 1924, solo 02, livre direito, semi-solo, 121, decimal 9. Direita 219, 924. 1648, autorizado 110. 600. Voo no 600, completo sinal ILS em um glide, torre 1 no 8, decimal 3. 23, voo no 600. BRT 1401, reautorizado 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, estabilizado, reportará 0. Voo no 697, reautorizado 3000 pés, que negamos 0 no 5. 3.015, 3000 pés, voo no 697. 3000 pés, 1015, 697. 600. O controle 19.8. Combinado, Fortaleza no 310, superior Zulu 19, cola da 10, curva esquerda, Momo Frote, 5005 ao transporte, 19.8 é o controle Web 6721. Web 6721, cotejamento correto, reposto quando pronto para puxa acionamento 612 ao portão. Ideia, portão, obrigado. Prossiga para o solo. Cheque de equipamento com receber. Clareza 3. Ah, obrigado. Prossiga, contagem de força. Voo no 697, curva esquerda, proa 180, seu limite é o curso do localizador. Gol 1697, esquerda 80, limite ao lote, descendo para 3000. Comandante, sei com a loja, no localizador, já vai ter no 401. Até no 401, completo sinal ILS em Oglade, torre 1 no 8, decimal 3. 383. Pousão 90, gol no 600. Confirmando, tá 3660, livre aí, chamou? Afirmo, senhor, na Golf, na sua escuta. Gente, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da táxi Aquilo. Livre táxi Alfa, reportar antes da Aquilo, tá 3660. Salvador, boa tarde, o tá 3173. 01. Tá, 3173, autorização Guarulhos. 340 será o nível coordenado, TAN 3171 na guarda de Cogino, TAN 3173 na guarda de Copa, informação em curso é Oscar. 50, reporte estabilizado, desça para 2000. Na proa 50, reporte estabilizado, 2000 ao menos 7.